ser 40, a terceira parte, entra na minha sala. Capítulo 33. A loucura do restauro começou na quinta-feira de manhã. Embora na noite anterior, durante o jantar em Oak Haven, com Aaron e Rowan, ele tivesse começado a esboçar as medidas que ia tomar, no que respeitava ao túmulo e todas as suas ideias sobre ele e sobre a porta e o número 13, tinha-as anotado no bloco de apontamentos e não quis pensar mais nisso. A ida ao cemitério tinha sido deprimente. A manhã estava nublada, mas bela, é claro, e ele tinha gostado de ir a pé com Aaron. E Aaron tinha-lhe ensinado a bloquear algumas sensações que lhe vinham através das mãos. Tinha praticado andando sem luvas, tocando aqui e ali nos postes dos portões ou apanhando rebentos de lantana, desligando as imagens, quase da mesma forma como uma pessoa afasta um pensamento obsessivo. E, para sua surpresa, resultou bastante bem. Mas, no cemitério, odiara o que se tinha passado no cemitério, odiara a sua beleza romântica em ruínas e odiara o grande monte de flores murchas do funeral de Deirdre, que ainda estavam em volta do jazigo, e o grande buraco aberto onde Carlota Mayfair em breve iria ser posta no seu eterno descanso, por assim dizer. Depois, enquanto ali estava de pé, apercebendo-se com uma espécie de espanto e angústia que havia 12 túmulos no jazigo e que, com a porta gravada no topo, prefazia 13 portais, apareceu o seu velho amigo Jerry Lonigan, acompanhado de alguns Mayfairs muito pálidos e com um caixão sobre rodas que só podia pertencer a Carlota e que foi enfiado, após uma brevíssima cerimónia pelo padre presente no buraco vazio, 12 túmulos, a porta em forma de buraco de fechadura, e depois aquele caixão a deslizar para dentro, e bum! E os seus olhos voltaram a erguer-se para a porta, em forma de buraco de fechadura, que era exatamente igual às portas da casa. Mas porquê? E depois foram-se todos embora, após uma breve troca de amabilidades, pois os Mayfairs partiam do princípio de que ele e Aaron estavam ali para a cerimónia e manifestaram o seu apreço antes de se irem embora. «Vem tomar uma cerveja comigo um dia destes», disse Jerry. «Dá um abraço à Rita». O cemitério ficara envolto num silêncio carregado de zumbidos e em tom tecedor. Não tinha havido uma única coisa que ele vira desde o início daquela odisseia, nem sequer as imagens que obtivera dos boiões, que lhe tivesse provocado tanto temor como ver aquele jazigo. «Ali está o 13», dissera Aaron. «Mas há tantas pessoas enterradas no jazigo», dissera Aaron. «Sabe como fazem?» «É um padrão», murmurara ele desanimado, sentindo o sangue fugir-lhe do rosto. «Repare, 12 túmulos e uma porta. Digo-lhe que é um padrão. Eu sabia que o número e a porta estavam relacionados, só não sei o que significam». À tarde, enquanto esperava por Rowan e Aaron trabalhava no seu computador na sala da frente, presumivelmente na história Mayfair, Michael desenhara a porta no seu bloco de apontamentos. Odiava. Odiava o meio vazio, pois era assim que estava, no baixo relevo. Não uma porta, mas a entrada de uma porta. E já havia esta porta algures, numa outra representação, escreveu, mas não sei onde. Até odiava pensar nela. Nem a coisa que tentava ser humana lhe tinha provocado tal horror. Mas durante o jantar, no pátio de Oak Haven, com o crepúsculo pardo a envolvê-los e as velas a tremeluzir nas suas proteções de vidro, eles tinham resolvido dedicar mais tempo ao estudo das interpretações. Avançariam conforme tinham dito. Ele e Rowan tinham passado a noite no quarto da frente da plantação, o que foi uma mudança agradável do hotel. E de manhã, quando ele acordou às 6 horas, com o sol a bater-lhe na cara, Rowan já estava na varanda a beber a segunda chávena de café e ansiosa por sair. Assim que chegou a Nova Orleans, às 9 da manhã, o trabalho começou. Nunca se divertira tanto. Alugou um carro e percorreu a cidade, apontando os nomes dos empreiteiros que estavam a trabalhar nas melhores casas da parte alta da cidade e nos restauros de luxo que estavam a ser feitos na baixa do quarter. Saiu do carro e foi falar com os fiscais e com os operários. Entrou em algumas obras, quando encontrou pessoas mais conversadoras, que se dispuseram a mostrar-lhe o trabalho em curso, discutindo com eles os níveis salariais locais e o mercado de trabalho, pedindo nomes de carpinteiros e pintores que precisavam de trabalho. Telefonou para gabinetes de arquitetura especializados no restauro de casas antigas e pediu várias referências. O trato amigável das pessoas espantou-o e a mera referência à Casa Mayfair suscitava entusiasmo. As pessoas mostravam-se ansiosas por dar conselhos, pois, apesar de todas as obras em curso, a cidade estava cheia de artífices desempregados. O boom do petróleo dos anos 70 e início dos anos 80 tinha gerado um enorme interesse e atividade em termos de restauro de casas. E agora a cidade estava sob a nuvem da depressão do petróleo, com uma economia prejudicada por hipotecas. Havia pouco dinheiro, havia mansões no mercado por metade do preço que valiam. À 1 da tarde, já tinha contratado 3 equipas de excelentes pintores e uma equipa dos melhores estucadores da cidade, mulatos descendentes das famílias de cor, que já eram livres muito antes da Guerra Civil e que há mais de 7 e 8 gerações estucavam os tetos e paredes das casas de Nova Orleans. Também contratou uma equipa de canalizadores, uma excelente empresa especializada em reparação de telhados, e um conhecido arquiteto paisagista para iniciar a limpeza e restauro do jardim. Às 2 da tarde, o homem percorreu com Michael a propriedade durante 30 minutos, apontando as gigantescas cameleiras e azáleas e as rosas antigas que podiam ser salvas. Tinha igualmente contratado 2 mulheres de limpeza, por recomendação de Beatrice Mayfair, que começaram a limpar a fundo os móveis, a arear as pratas e a lavar as louças que estavam há muitos anos sob uma camada de pó. Foi contratada uma equipa especial para ir lá, na 6ª-feira de manhã, começar a drenar a piscina e para ver o que era preciso fazer para restaurar e renovar o seu equipamento antiquado. A ida de um perito em cozinhas também foi marcada para 6ª-feira. Foram contactados engenheiros para examinarem as fundações e os alpendres e um excelente carpinteiro e faz-tudo, chamado Dart Henley, mostrou-se ansioso por ser o braço direito de Michael. Às 5 da tarde, quando ainda havia bastante luz, Michael foi para debaixo da casa com uma lanterna e uma máscara contra o pó e confirmou, depois de 45 minutos de por lá andar a rastejar, que, de facto, as paredes interiores eram paredes mestras que iam diretamente até ao solo e que a parte de baixo estava seca e limpa e que havia espaço mais que suficiente para condutas de ar-condicionado. Entretanto, Ryan Mayfair foi à casa para fazer o inventário oficial e legal da propriedade de Deirdre Mayfair. Uma equipa de jovens advogados, incluindo Pierce, Franklin, Isaac e Hatfield Mayfair, todos eles descendentes dos irmãos que fundaram a empresa, acompanhados por um grupo de avalistas e antiquários, identificaram, avaliaram e etiquetaram cada lustre, quadro, espelho e fauteuil. Foram trazidos do sótão antiguidades francesas de valor incalculável, incluindo algumas belas cadeiras que apenas precisavam de ser estufadas e mesas que não precisavam de qualquer reparação. os tesouros Art Deco de Stella, igualmente delicados e bem conservados, foram também tirados de sótão. Foram descobertas dezenas de quadros a óleo antigos, bem como tapetes enrolados com bolas de cânfora, tapeçarias antigas e todos os lustres de Riverbend, cada um encaixotado e identificado. Já estava escuro quando Ryan terminou. Bom, minha querida, tenho o prazer de comunicar. Não há mais nenhum cadáver. Com efeito, um telefonema dele, nessa mesma noite, confirmou que o enorme inventário era praticamente igual ao que tinha sido feito a quando da morte de Anta. As coisas não tinham sido retiradas. Na maioria dos casos, limitámo-nos a conferi-las na lista, disse ele. Até a contagem do ouro e das joias tinha dado o mesmo valor. Ele levar-lhe-ia o inventário de imediato. A essa hora, Michael já regressara ao hotel, tendo-se banqueteado com o delicioso jantar do Caribbean Room que lhe foi servido no quarto, e estava a estudar livros de arquitetura que comprara nas livrarias da cidade, mostrando a Rowan as fotografias das várias casas que havia à volta da dela e das outras mansões espalhadas pelo Garden District. Tinha comprado um bloco de apontamentos da casa nos armazéns K&B na Louisiana Avenue e estava a fazer listas do que tencionava fazer. Tinha de telefonar aos ladrilhadores na manhã seguinte e analisar mais atentamente as velhas casas de banho, pois os acessórios eram absolutamente maravilhosos e ele não queria substituir aqueles que não precisavam de substituição. Rowan estava a ler alguns dos papéis que teria de assinar. Nessa tarde, tinha aberto uma conta conjunta no Whitney Bank, apenas para as obras de restauro, depositando 300 mil dólares, e tinha as fichas das assinaturas para Michael e um livro de cheques. Todo o dinheiro é pouco para esta casa, disse ela. Merece o melhor. Encantado, Michael deu uma pequena gargalhada. Tinha sido sempre esse o seu sonho, trabalhar sem orçamento, como se se tratasse de uma grande obra de arte, cada decisão sendo tomada com o mais puro objetivo. Às 8 da noite, Rowan foi ter com Beatrice e Sandra Mayfair ao bar para tomarem uma bebida juntas. Voltou passado uma hora. No dia seguinte, tomaria o pequeno almoço com outros dois primos. Era tudo bastante agradável e fácil. Eram eles que falavam e ela gostava do som das suas vozes. Sempre gostara de ouvir as pessoas, especialmente quando falavam tanto que ela própria não tinha que dizer muito. Mas digo-te, disse a Michael, eles sabem coisas e não me querem contar o que sabem. E sabem que os mais velhos sabem coisas. É com esses que tenho de falar. Tenho de ganhar a sua confiança. Na sexta-feira, enquanto os canalizadores e os operários que iam reparar o telhado invadiam a propriedade e os estucadores que entravam com os seus baldes e escadas e trapos e uma máquina ruidosa começou a bombear a água da piscina, Rowan foi à baixa da cidade assinar documentos. Michael foi trabalhar com os ladrilhadores na casa de banho da frente da casa. Ficara decidido arranjar a casa de banho e o quarto da frente em primeiro lugar, para que ele e Rowan se pudessem mudar para lá o mais depressa possível. E Rowan queria um chuveiro instalado, sem mexer na banheira antiga. Isso significava ter de arrancar alguns mosaicos e voltar a pô-los e colocar vidro em volta da banheira. Temos isto pronto em 3 dias. Prometeram os operários. Os estucadores já estavam a arrancar o papel de parede do teto do quarto. Teria de chamar o eletricista, pois os fios do velho lustre de bronze nunca tinham sido devidamente isolados. E Rowan e Michael queriam uma ventoinha de teto, no sítio onde este estava instalado. Mais apontamentos. Por volta das 11 horas, Michael foi até ao alpendre fechado à rede, junto da sala de estar. Duas mulheres da limpeza estavam a trabalhar, alegre e ruidosamente, na grande sala atrás dele. A decoradora, recomendada por Beatrice, estava a medir as janelas para serem feitos novos cortinados. Esqueci-me destes alpendres fechados à rede, pensou Michael. Tomou nota no seu bloco. Olhou para a velha cadeira de baloiço. Tinha sido esfregada e o próprio alpendre tinha sido varrido. Zumbiam abelhas nas trepadeiras. Através da folhagem espessa das bananeiras à sua esquerda, vislumbrava ocasionalmente fragmentos vivos dos operários que estavam junto à velha piscina. Estavam a retirar meio metro de terra que havia sobre as lajes do pátio. Na realidade, a zona coberta de lajes era mais extensa do que alguém imaginara. Respirou fundo, enquanto olhava fixamente para o mirtilo do outro lado do relvado. Ainda não derrubaste nenhuma escada, pois não, Lasher? O seu murmúrio pareceu morrer no ar vazio. Nada a não ser o zumbido das abelhas e os sons misturados dos operários. O ruído mecânico do cortador de relva que fora ligado e o som da máquina de varrer folhas, a diesel, que percorria os caminhos. Olhou para o relógio. Os homens do ar-condicionado deviam estar a chegar. Ele tinha feito um esquema de 8 bombas de aquecimento que forneceriam arrefecimento e aquecimento. E o pior problema seria a disposição do equipamento, dado que os sótãos estavam cheios de caixotes e mobília e outras coisas. Talvez pudesse ser colocado diretamente no telhado. Depois havia os outros andares. Sim, tinha de pedir imediatamente um orçamento para os soalhos. O soalho da sala de estar ainda tinha um belo acabamento, aparentemente do tempo em que Stella a usava como salão de baile. Mas os outros soalhos estavam muito sujos e sem brilho. É claro que não seriam feitas quaisquer pinturas no interior ou acabamentos nos soalhos, até os estucadores terem acabado. Faziam demasiado pó. E os pintores? Ele tinha de ir ver como estavam a progredir no exterior. Tinham de esperar que os operários isolassem as paredes do parapeito superior. Mas os pintores tinham muito que fazer, lixando e preparando as molduras das janelas e as portadas. E que mais? Ah, sim, o sistema de telefones. Rowan queria uma coisa sofisticada. E a casa é tão grande. Depois havia a cabana e o velho edifício onde dantes viviam os criados nas traseiras. Estava a pensar em entregar a renovação da pequena construção a um pequeno empreiteiro. Como aquilo era divertido. Mas porque é que estava a conseguir ir por diante? Quem é que estava a aguardar melhor oportunidade? Não queria confessar a Rowan que não conseguia livrar-se de uma sensação de apreensão latente, de uma certeza latente de que estavam a ser observados, que a própria casa era algo vivo. Talvez fosse apenas o perdurar da impressão das imagens do sótão, de todas as saias à sua volta, de todos eles presos à terra e ali. Não acreditava realmente em fantasmas nesse sentido. Mas de certo que a casa tinha absorvido as personalidades dos Mayfairs, como é suposto acontecer com as casas antigas, e parecia-lhe, cada vez que se virava, que estava prestes a ver alguém ou alguma coisa que na realidade não estava lá. Que surpresa entrar na sala de estar e apenas ver o sol e a mobília solene e descurada, os enormes espelhos que se erguiam na sala como guardiões, os quadros antigos sem vida e escuros nas suas molduras. Olhou para o retrato suave de Stella durante um longo momento, uma fotografia pintada. O seu sorriso era tão doce e o seu cabelo preto ondulado, tão brilhante. Olhava para ele pelo canto dos olhos, através da sujidade que se colava ao vidro baço. Precisa de alguma coisa, Mr. Mike? Perguntou-lhe a mulher de limpeza mais nova. Ele abanou a cabeça. Virou-se e olhou para a cadeira de baloiço vazia. Ter-se-ia mexido? Estava a ser idiota. Estava mesmo a pedir que acontecesse alguma coisa. Fechou o bloco de apontamentos e voltou ao trabalho. Joseph, o decorador, estava à espera dele na sala de jantares. E Eugénia estava lá. Eugénia queria trabalho. De certo que havia qualquer coisa que ela podia fazer. Ninguém conhecia aquela casa como ela. Trabalhara naquela casa durante 5 anos. Eugénia tinha dito ao filho, nessa mesma manhã, que não era demasiado velha para trabalhar e que continuaria a trabalhar até cair morta. A doutora Mayfair queria cortinados de seda? Perguntou o decorador. Tinha a certeza? Ele podia lhe mostrar dezenas de damascos e veludos que custariam apenas metade. Quando Michael foi ter com Rowan para almoçar à Mayfair em Mayfair, ela ainda estava a assinar papéis. Ele ficou surpreendido com a naturalidade e confiança com que Ryan o cumprimentou e lhe começou a explicar as coisas. Foi sempre hábito, antes de Anta e Deirdre, fazer donativos numa altura destas, disse ele, e a Rowan quer voltar a esta tradição. Estamos a fazer uma lista dos Mayfairs que poderão aceitar um donativo. E Beatrice já está a telefonar a todos os membros da família. Por favor, compreenda que isto não é a loucura que parece ser. A maioria dos Mayfairs tem dinheiro no banco, e sempre teve. No entanto, há primos que andam na universidade e 2 ou 3 na faculdade de medicina e outros que estão a poupar para comprar a sua primeira casa. Sabe, esse tipo de situação. Creio que é louvável, da parte de Rowan, querer voltar a instituir esta tradição. E, é claro, considerando o tamanho da fortuna. No entanto, havia uma certa astúcia em Ryan, um certo calculismo e uma atitude vigilante. Mas não seria natural? Parecia estar a pôr Michael à prova com aqueles grandes rasgos de informação. Michael apenas assentiu e encolheu os ombros. Parece-me ótimo. Ao fim da tarde, Michael e Rowan estavam de novo na casa a conferenciar com os homens junto à piscina. O fedor da porcaria que tinha sido drenada do fundo era insuportável. De tronco nu e descalços, os homens levaram-na dali em carrinhos de mão. Não havia verdadeiras rupturas no velho cimento, pois não havia infiltrações no solo em lado nenhum. O capataz disse a Michael que teriam a piscina reparada e pronta a meio da semana seguinte. Mais cedo, se for possível, disse Rowan. Não me importo de lhes pagar horas extraordinárias para trabalharem durante o fim de semana. Reparem-na depressa, não suporto vê-la como está. Eles ficaram contentes por poderem ganhar mais. Na realidade, praticamente todos os operários que estavam a trabalhar na casa estavam dispostos a trabalhar durante o fim de semana. O equipamento de aquecimento e de filtragem da piscina estava a ser instalado. As canalizações de gás estavam boas. A nova rede elétrica já estava a ser montada. E Michael telefonou a uma outra equipa de pintores para começar a trabalhar na cabana. Claro que trabalhariam no sábado por um prémio de 50%. Não levariam muito tempo a pintar as portas de madeira, a substituir o ducho, o lavatório e as pequenas cabinas. E de que cor é que queres a casa? Perguntou Michael. Começarão com as pinturas exteriores mais depressa do que imaginas. E queres a cabana e a garçonnière pintadas da mesma cor, não queres? Diz-me o que tu queres, disse ela. Eu pintá-la-ia de violeta, como sempre foi. As portadas, verde escuro, vão muito bem. Na realidade, eu manteria o mesmo esquema azul para os telhados e soalhos dos alpendres e preto para o ferro forjado. A propósito, descobri um homenzinho que vai substituir os pedaços de ferro que faltam. Já está a fazer os moldes. Tem uma oficina junto ao rio. Alguém te falou no gradeamento em volta de toda a propriedade? Diz-me tu. É ainda mais antigo que a casa. Era a versão do século XIX, da cerca de correntes. Isto é, era pré-fabricada e vai até First Street e vira no Camp, pois dantes a propriedade chegava até lá. Ora, nós devíamos mandá-la pintar de preto, pois só precisa de uma demão de tinta, exatamente como os anteparos. Contrata o pessoal que precisares, disse ela. Violeta é uma cor perfeita. E se tiveres de tomar decisões sem mim, toma-as. Põe esta casa como achas que deve ficar. Gasta o que achares que deve ser gasto. Tu és o sonho de todos os empreiteiros, querida, disse ele. Começamos com o pé direito. Agora tenho de ir. Vês aquele homem que acabou de sair pela porta das traseiras? Veio dizer-me que depararam com um problema nas paredes da casa de banho do segundo andar. Eu já sabia. Agora vai querer duplicar o orçamento e eu vou obrigá-lo a manter o valor que me deu. E ele vai discutir e acabaremos por dividir a diferença. Não trabalhes demasiado, disse-lhe ela ao ouvido. E a sua voz, ligeiramente rouca, provocou-lhe arrepios. Sentiu um agradável latejar entre as pernas quando ela encostou os seios ao seu braço. Não tinha tempo para aquilo. Trabalhar demasiado? Ainda estou a aquecer. E deixa-me dizer-te outra coisa, Rowan. Há duas ou três casas irresistíveis nesta cidade em que eu gostaria de pegar quando acabar esta. Vejo o futuro, Rowan. Vejo a Great Expectations, com sede na Magazine Street. Posso restaurar aquelas casas lenta e cuidadosamente e vencer as más condições do mercado. Esta casa é apenas a primeira. E de quanto é que precisas para as comprar? Querida, eu tenho dinheiro para isso, disse ele, beijando-a rapidamente. Tenho muito dinheiro. Se não acreditas em mim, pergunta ao teu primo Ryan. Muito me admiraria se ele não fez já uma investigação exaustiva ao meu crédito. Michael, se ele te disser uma única palavra desagradável... Rowan, eu estou no paraíso. Descontrai-te. Sábado e domingo passaram ao mesmo ritmo. Os jardineiros trabalharam até já ser noite, tirando as ervas daninhas e retirando a antiga mobília de jardim de ferro forjado do meio da vegetação. Rowan e Michael e Aaron puseram a velha mesa e as cadeiras no meio do relvado e almoçaram aí nos dois dias.